melhorar. Se tá doendo, vai passar. Aconteceu, deixa rolar. A noite é nossa, vamos amar. Ai, ai, ai, ai, ai. Onde é? Não quero ver você chorar. Te peço agora, peço perdão. Bandeira branca, minha paixão. Aconteceu, deixa rolar. A noite é nossa, vamos amar. Ai, ai, ai, ai, ai. Onde é que dói? Dói, dói, dói, dói, dói. Dói meu coração. Eu não queria te machucar. Não quero ver você chorar. Te peço agora, peço perdão. Bandeira branca, minha paixão. Aconteceu, deixa rolar. A noite é nossa, vamos amar. Ai, ai.